E no 412 da nossa harpa cristã, Jesus Cristo bem amado. Abra sua harpa cristã no hino 412. Glória ao Salvador de Deus.